A hora que eu te pegar, tu vai ver o que vai acontecer contigo. E no Residencial Parintins, um segurança de 24 anos foi vítima de calúnia. Sua ex-sogra tem propagado que a comunicante teria furtado uma televisão dela. Isso lá no Residencial Parintins. E olha, esse fato aqui, esse caso aqui, aconteceu com uma professora de 41 anos aqui em Parintins. Ela informou que há um mês iniciou um relacionamento amoroso com um rapaz que usava um perfil titulado Rodrigo Santos no Facebook e no WhatsApp, vinculado a um número já identificado. E depois de ter trocado algumas mensagens, e ela se envolveu emocionalmente com ele, já estava ficando apaixonada. E olha, o tal do Rodrigo começou a aplicar o golpe para pagar taxa de envio de encomendas, que realizou uma transferência adicional e em uma chave Pix de uma mulher, para pagar taxa alfandegária, que passados alguns dias, a professora passou a desconfiar que teria sido vítima de um golpe, e que se confirmou quando o tal do Rodrigo passou a exigir a quantia de R$3.000 para que ele não divulgasse as imagens íntimas dela, tendo a professora se recusado a ceder à chantagem do autor, que então divulgou nas imagens da professora nas próprias redes sociais, que ele obteve indevidamente depois que acessara alguns códigos enviados por ela. Meu Deus do céu, olha que situação. Uma professora de 41 anos. Foi aqui em Parintins? Foi aqui em Parintins. Quem foi a professora? Não sei. Aí você não me pergunte quem foi, que tem mais de 1.000 professores, 2.000 professoras em Parintins, e aí eu não sei quem foi. Injúria racial e injúria real, perseguição no bairro da União. Uma cuidadora de idosos, ela disse que uma mulher já identificada desferiu um tapa nas suas costas e depois passou a ameaçá-la por meio de mensagens enviadas por WhatsApp. E na rua 10 do bairro da União, uma pescadora de 45 anos informou, Evandir Martins. Ei, Evandir Martins. Ela informou que não suporta mais a convivência com o seu companheiro, devido às ofensas proferidas diariamente contra ela. Se ela já não suporta mais, imagine outra mulher. Esse daí, ela pediu ajuda da polícia. Eu não quero mais esse cara na minha casa, por favor. Me ajudem, me ajudem a retirar esse homem da minha vida, pois ele, todos os dias, ele profere ofensas e eu não aguento mais. Aí ele vai ter que se explicar, que ele foi notificado, vai aparecer lá na delegacia com a delegada Marna de Miranda. Extorsão e calúnia na rua Fortaleza, do bairro de Palmares. Um aposentado de 65 anos, o aposentado relatou que um homem já identificado vem exigindo que o mesmo lhe dê a ele a quantia de R$20.000 para não denunciá-lo, por supostamente ter tirado fotos durante o banho de uma das 3 filhas dele na época em que moravam de aluguel num dos quartos da casa dele, e que a conduta que ele for imputada não ocorreu, e que tem recebido ameaças enviadas do número de celular já identificado depois que o comunicante disse que os denunciaria. Eita, olha isso aí, meu amigo, é crime, extorsão. Tá querendo tirar R$20.000 do aposentado, alegando que o aposentado tirou fotos, né, das filhas dele quando moravam no mesmo quarto. Agora é o seguinte, por conta dessas coisas, olha, tá repercutindo muito, Evandir Martins, a prisão do tio, né, do tio que estuprou e engravidou a sobrinha de 11 anos, exatamente. E aqui em Parintins, a Polícia Civil, delegacia especializada, por meio da delegada Marna de Miranda, cumpriu o mandado de prisão preventiva de um homem, 18 anos de idade, por estupro de vulnerável contra a sobrinha de 11 anos. A prisão ocorreu em via pública, Isso na Avenida Paraíba, aqui em Parintins. De acordo com a delegada Marna de Miranda, titular da unidade policial, a criança passou a morar na zona urbana do município com a irmã mais velha, sob permissão da mãe, para que ela tivesse acesso a uma melhor educação. E o autor costumava visitar as sobrinhas constantemente. Em certas ocasiões, o autor levava a vítima para passear. E por ser tio biológico, a família não via problema em eles saírem sozinhos juntos. A partir dessas saídas, ele se aproveitou para manter relações sexuais com a criança. Pelo amor de Deus. Ele era menor de idade quando começou a praticar os abusos sexuais em dezembro de 2023. E continuou na maioridade, falou a delegada. Segundo a delegada, os familiares da vítima descobriram o que estava acontecendo quando ela engravidou. Como a criança não costumava sair de casa sozinha, tampouco tinha um namorado, logo a família desconfiou que o genitor seria o tio. A criança também confirmou que estava grávida do tio e a gravidez foi constatada. Iniciamos as investigações, representamos pela prisão preventiva do autor e conseguimos cumpri-la na data do dia. Na verdade, foi terça-feira, falou a delegada. Agora o homem responderá por estupro de vulnerável e está à disposição da justiça. Vai pagar. Portanto, são essas as informações que nós temos. Evandir Martins, para você ver como é que são as coisas, né, Evandir? Abram o olho, meus amigos. Informações em nome de Lancia Safira e Balsa Ferri Bolt Maitê Safira, Lobion Tavares, direto da terceira Delegacia Interativa de Polícia, informou Kleimer Carneiro para o Jornal da Clube. Rádio Clube, a campeã do jornalismo. E a Polícia Militar do Amazonas, por meio do grupamento Canil Tupinambaranda do 11º Batalhão da Polícia Militar, iniciou nesta quarta-feira a instrução de nivelamento de abordagens a embarcações com o emprego do cão farejador. O evento aconteceu no auditório do SEBRAE no Porto Hidroviário de Parintins. As instruções serão ministradas diariamente pela equipe de instrutores do Canil Tupinambaranda e tem como objetivo desenvolver o nivelamento de conhecimento da tropa na realização dos procedimentos operacionais nas abordagens a embarcações, tornando a atuação da Polícia Militar mais ágil e eficiente, propiciando a segurança dos policiais militares, bem como dos passageiros e tripulantes das embarcações. Evelyn Tavares, de 19 anos, faleceu nesta terça-feira, 11 dias após o grave acidente de motocicleta, que também vitimou sua amiga Ananda Batista, que morreu no local. O caso foi destaque na imprensa estadual, intensificando a necessidade de debates sobre a segurança no trânsito. O acidente ocorreu na madrugada de sábado, dia 26 de outubro, na Rua 3, bairro Paulo Correia. Ananda e Evelyn estavam em uma motocicleta quando colidiram violentamente com um poste de concreto. Imagens de uma câmera de segurança mostram que as jovens trafegavam em alta velocidade, sem capacete, e tentavam desviar de outro motociclista que fazia uma manobra de retorno, o que contribuiu para o impacto fatal. Portanto, a informação que Evelyn Tavares, de 19 anos, que estava em Manaus, faleceu nesta terça-feira. 6:50 na capital nacional do Boi Bumbá. Rádio Clube, a campeã do jornalismo. A melhor do esporte. Faça chuva ou faça sol, sem clube não há futebol. Em decorrência dos Jogos Escolares de Parintins, a próxima rodada da Copa Copi Motos de Futsal acontecerá nas noites de quinta e sexta-feira, 7 e 8 de novembro, na Arena Olímpica Rubem dos Santos, localizada na Rua Barreirinha, bairro São Vicente de Paulo. O coordenador da competição, Manuel Vieira, informa que os jogos são válidos pela quarta rodada e serão realizados 4 jogos na quinta e mais 4 jogos na sexta-feira. Os confrontos serão os seguintes: jogos de quinta-feira, dia 7. Às 19 horas, o Atlético Mototáxi enfrenta o CAPS AD. Às 20 horas, Grupo Góis enfrenta o Senjuve. Às 20 horas e 50 minutos, Barqueiros da Vila versus João Alfredo. Às 21 horas e 50 minutos, Super Baranda enfrenta o Constro Casa. Os jogos de sexta-feira, dia 8, serão os seguintes: às 19 horas, CTM versus Guarda Municipal. Às 20 horas, RC Cabral Atacadão em Cristo Vive. E às 20 horas e 50 minutos, Gráfica João 23 versus Hospital Padre Colombo. E finalmente, às 21 horas e 50 minutos, Casa Sony enfrenta o Expresso Brasileiro. A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro foi extremamente positiva para o Botafogo, que venceu o clássico diante do Vasco no Rio de Janeiro e viu o vice-líder Palmeiras perder a sua disputa local para o Corinthians, na capital paulista. Com 6 pontos de vantagem e apenas mais 6 jogos pela frente, o alvinegro carioca foi a 78,48% de chances de título. Estava com 59,41% na última semana. A situação é bem melhor que na temporada passada, quando, após 32 rodadas, a equipe carioca tinha 39,46% de possibilidade de ser campeão e pontuação igual ao Palmeiras, que acabaria com a taça em 2023. E essa aqui é para o nosso companheiro Glauber Gonçalves, o Flamengo Glauber. Venceu o Cruzeiro por 1-0 nesta quarta-feira, com gols de falta de Davi Luiz. Com o resultado, a equipe comandada por Felipe Luiz se mantém no G4, e segue a 2 pontos do Fortaleza, terceiro colocado do Brasileirão. O Cruzeiro, por outro lado, segue sem vencer no Brasileiro sob o comando de Fernando Diniz e perde a chance de encostar no G6. A Raposa estacionou nos 44 pontos, na 7ª posição do torneio. O primeiro tempo não teve muitas emoções para ambos os lados. Seis horas e 54 minutos na Ilha Parintins. Rádio Clube, a campeã do jornalismo. Vamos agora direto à Vila Amazônia. De lá fala o nosso correspondente Glacenildo Freitas com as últimas informações. Bom dia, companheiro. Ok, muito bom dia, Ivan de Martins. Bom dia, Adson Silva e ouvintes do Jornal da Clube. Olha, a equipe administrativa da Vila Amazônia solicitou junto à coordenação de iluminação pública do município, na pessoa do Juscelino Carioca, no sentido de recuperação de lâmpadas queimadas em vias públicas da comunidade. Com isso, segundo Juscelino Carioca, que estava na capital em tratamento, ao retorno a Parintins, vai reunir sua equipe que faz os serviços tanto na sede do município como também nas comunidades, para que essa equipe possa retornar em mais uma outra etapa para a realização dos serviços de recuperação de luminárias queimadas nas comunidades e, dentre elas, na Vila Amazônia. A equipe administrativa aguarda uma resposta para que até o próximo dia 15 desse mês tenhamos a equipe já fazendo os serviços de recuperação de iluminação na comunidade. Diretamente aqui de Vila Amazônia, para o Jornal da Clube, informou Glácia Nildo Freitas. Rádio Clube, a campeã do jornalismo. Obrigado ao companheiro Glácia Nildo Freitas, falando diretamente de Vila Amazônia. Um dos tributos cobrados no primeiro trimestre de cada ano é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, que incide sobre propriedade imobiliária urbana, independentemente de ser para moradia, comercial, industrial ou para outro fim. A quitação é um dever do contribuinte. Neste sentido, o assessor jurídico da Secretaria Municipal de Terras, Cadastro e Arrecadação, Lauder Barros, afirmou que o órgão está aberto a negociações com os clientes que estão atrasados com o pagamento do IPTU em Parintins. Bom dia. A gente realmente, né, faz esse convite a toda a população parintinense, a todo aquele contribuinte que ainda está com o IPTU 2024 em aberto, que ainda não procurou a Secretaria de Terras, Cadastro e Arrecadação, ou até mesmo que, por eventual algum problema, não estivesse em sua residência no momento que os fiscais realizaram a entrega desses carnês, que possam comparecer aqui na Secretaria de Terras para ver a melhor forma de estar ainda fazendo o pagamento desse IPTU 2024, visto que a gente está no final de exercício financeiro, né? Logo estaremos aí no ano de 2025. Então, esse contribuinte que nos procurar ainda há tempo, ainda consegue fazer um parcelamento dando uma entrada agora em novembro e a outra metade até o final do dia 31 de dezembro, sem deixar esse valor em aberto e ir para o exercício financeiro do ano que vem, evitando assim juros e multas, né? Do nosso sistema tributário do município. Lauder Barros, é importante o contribuinte não deixar para cima da hora. Com certeza, né? A gente sabe que as obrigações tributárias, elas são uma questão que nós, contribuintes mesmos, até nós que temos os nossos imóveis, nossos veículos, né? A gente sabe que tudo aquilo que a gente detém como forma de obrigação, a gente precisa aí estar colocando em dias essas questões relacionadas às nossas obrigações tributárias. E uma delas é essa com questão do IPTU, dos seus imóveis, né, junto ao Fisco Municipal do município de Parintins. Em Parintins, Amazonas, Brasil, a capital nacional do Boi Bumbá, 6 horas e 58 minutos. Jornal da Clube é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Clube de Parintins, Amazonas. Controle técnico, Adson Silva. Reportagens, Márcio Costa, Nildo Silva, Kleiber Cardeiro e Glacenildo Freitas, de Vila Amazônia. Apresentação, Evandir Martins. Direção geral, jornalista Glauber Gonçalves. Fundador das organizações Gonçalves de Comunicação, Glaucio Bentes Gonçalves, o Papo Firme. O Jornal da Clube volta amanhã, pontualmente às 6 horas, com todas as informações da ilha Tupinambá e do planeta. E ao meio-dia tem o Jornal de Parintins. Superclube FM, a rádio mais ouvida do interior do Amazonas. Fiquem a seguir com o nosso momento de fé e oração. Na sequência, programa Glauber Gonçalves. E hoje ele vem muito empolgado com a atuação do seu Flamengo, né? O Flamengo que vem fazendo uma ótima campanha do Brasileirão. Senhores ouvintes, tenham todos um bom dia e até amanhã. Você sintoniza. Rádio Clube FM, ZYS 369, transmitindo em 100,7 MHz. Localização, Estrada Odovaldo Novo. Na internet, aplicativo Rádio Clube de Parintins. Emissora do Grupo Gonçalves de Comunicação, Parintins, Amazonas, Brasil. Clube FM, a Rádio do Povão. Na frente sempre, na frente sempre. Olá, bom dia, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estão sempre conosco, o amor de Cristo nos uniu. Hoje é dia 7 de novembro de 2024, quinta-feira, estamos na 31ª semana do tempo comum. Vamos nos preparar para receber a palavra de Deus, silenciar o nosso coração, olhar para dentro de nós e iniciar a meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes, vamos agradecer. É a primeira coisa que devemos fazer quando acordamos, é abrir os olhos e dizer: Senhor, obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pela luz que nos ilumina, pelo ar que respiramos, pela nossa vida, Senhor. Nós estamos aqui diante de Ti, Pai, e assim podemos Te louvar e agradecer por tudo que Tu operas em nós, Senhor. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa Tua unção fluir e me tocar. Senhor Jesus, dá-me um coração simples para compreender a riqueza dos ensinamentos escondida em Tua Palavra. Envia Teu Espírito Santo para que eu não tenha medo de escutá-la e vivê-la conforme a Tua vontade. Que a Palavra transforme o meu coração, a minha vida, através da fé e confiança que eu deposito em Ti. Amém. E agora vamos aclamar o Evangelho. Já está aí a mensagem de Jesus Cristo para hoje. Quantos são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Quantos são belos os pés do mensageiro. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, o que é o processo de conversão? É mudar o coração, não é? É um processo que nos purifica das incrustações morais. Por vezes, é um processo doloroso. Não é fácil, porque não há caminho para a santidade sem alguma renúncia, né? Sem o combate espiritual, porque nós estamos vivendo essa luta espiritual. E lutar pelo bem, lutar para não cair em tentação, né? Fazer o que podemos para chegar a viver na paz e na alegria, é uma tarefa que deve ser, né, empreendida. A conversão é uma graça que devemos pedir sempre ao Senhor. Por isso, a fé em Deus, ela pede que nós renovemos todos os dias esta escolha do bem em vez do mal. E o Evangelho diz que encontrará um lugar no reino do céu aquele que se converte, né, depois de ter experimentado o pecado. Jesus não disse: eu vim para chamar os pecadores e não os justos. 99 justos ficarão ali, mas um pecador que é resgatado, este terá lugar. Então, vamos pedir ao Senhor que Ele nos conceda a graça de melhorar na vida, de sempre se filiar ao bem, evitar de fazer o mal, de perseguir as pessoas, de caluniar, de fazer fofoca. Isso não constrói. Então vamos pedir: Senhor, dá-me a graça de ser um bom cristão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora vamos pedir as bênçãos de Deus nosso Pai, que Ele nos abençoe e nos guarde. Senhor, resplandeça sobre nós a vossa face e tenha compaixão de nós. Abençoe-nos, Deus misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos a Deus com nossa vida. Bom dia para você e até amanhã. Rádio Clube, na frente sempre. Na frente sempre. Atenção, Parintins. O Escritório de Advocacia Previdenciária Molina Advogados informa: não solicitamos pagamentos para liberação de valores e processos. Qualquer tentativa de contato é golpe. Em caso de dúvidas, nos colocamos à disposição através do telefone 994-18-5363. E em Parintins, no endereço Rua Faria Neto, 2636 Centro, próximo ao Banco do Brasil. Minuto do Agro, uma produção do Sistema CNA Senar. O Senar Amazonas, representado pela superintendente James Alves, participou em outubro do Encontro Nacional de Superintendentes do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que reuniu as lideranças executivas das regionais de diversos estados brasileiros para definir a atuação técnica e estratégica do agro no Brasil para 2025. O evento discutiu programas prioritários, orçamentos e desafios do setor agropecuário, com foco na educação rural, assistência técnica e estratégias de fortalecimento dos sindicatos e da atividade rural. As decisões tomadas nesse encontro terão impacto direto no desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Quer saber mais? sistemafaesenar.org.br. Minuto do Agro, uma produção do Sistema CNA Senar. Aço Parintins trabalha com materiais de serralheria e estrutura metálica em geral. Telhas trapezoidal Galvalume 043. Vergalhões, colunas prontas, treliças, forro PVC, telas para piso e laje, arames farpado e liso, concertina, material hidráulico, esgoto elétrico e pinturas residenciais. E para você profissional, temos ferramentas manuais e elétricas como máquina de solda, furadeira, serra mármore, parafusadeira e esmerilhadeira. Pagamento à vista, Pix, parcelamos em até 12 vezes no nos cartões de crédito. Não perca tempo, faça seu orçamento conosco. 991-86-2950 ou 993-37-7691. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram, Aço Parintins. Estamos localizados na Rua 2 Dom Gino Malvestil, bairro Paulo Correa. Próxima Avenida Gene Bentes, que dá acesso à Feira da Ponte. Atacadão Esperança. Tá do seu lado no dia a dia, com variedade, preço e qualidade. Atacadão Esperança, vem comprovar. O atendimento vai te conquistar. Vem! E você roda a cidade inteira pra comprar comigo, porque eu sou o supermercado preferido. Eu sou o seu supermercado preferido. Atacadão Esperança, você compra e economiza. É o seu supermercado preferido. É o seu supermercado preferido. Atacadão Esperança, o seu supermercado que oferece verdadeira economia. Compre no varejo com preço de atacado. Uma oportunidade imperdível. Visite-nos na Rua Paraíba, 1325, Palmares. Próxima Feira do Bagaço em Parintins. Para mais informações, ligue 92993796423. Atacadão Esperança, onde a economia é de verdade. Atacadão Esperança. Todo mundo dizendo que é a melhor opção. Nova Ferragens Brito é sem comparação. Preço justo e qualidade você só encontra aqui. Nova Ferragens Brito, venha logo conferir. Nova Ferragens Brito, Nova Ferragens Brito é a melhor opção. Não tem comparação. Nova Ferragens Brito, Nova Ferragens Brito é o melhor pra você. Vai te surpreender. Nova Ferragens Brito, Parintins, Amazonas. Construção naval, trabalhos com peças automotivas. Aqui é símbolo de novidade. Vendas de máquinas e peças de Toyama. Revendedor autorizado, Tramontini. Vendas de equipamentos e combate ao incêndio. Entre em contato agora mesmo, 929-9201-1738. Rua Desembargador João Correia, número 767, bairro de Santa Clara. A sua melhor opção é Nova Ferragens Brito. Atenção, sua vaga de emprego exige habilitação? Você vive fugindo das blitz e fiscalização de trânsito? Vai realizar o sonho da sua moto nova? O melhor investimento que você pode fazer é tirar sua carteira de habilitação. A Autoescola Parintins está à sua disposição. Facilitamos a realização do seu sonho. Aproveite os nossos parcelamentos que cabem no seu bolso. Matricule-se conosco para o curso de legislação de trânsito, aulas práticas de direção moto e carro. Ou faça uma adição de categoria e na renovação da sua CNH você não precisa pagar nada. Habilite-se conosco. A Autoescola Parintins está no Circuito Escorpião, por trás do Ginásio de Esportes Elias Assayag. Contatos: WhatsApp 99405-8622 e 991-480764. Autoescola Parintins. A Capital Utilidades já é o maior sucesso de Parintins. Se você quer comprar peças para você, para o seu lar ou para a sua empresa, o lugar certo é a Capital Utilidades. A Capital Utilidades tem o menor preço e o melhor atendimento da cidade. E tem mais: a Capital Utilidades recebe novidades todas as semanas. A Capital parcela suas compras em até 6 vezes sem juros em todos os cartões. E compras acima de 3 itens, você ganha 10% de desconto. A Capital Utilidades fica na Rua 3, no setor Paulo Correia, em frente à Capital Magazine. Telefone WhatsApp 98576-4686. Quer comprar para toda a família e ter facilidade no pagamento? Então venha para a Capital Magazine e compre em até 6 vezes no crediário próprio ou 10 vezes nos cartões sem juros. Capital Magazine, são calçados, confecções, perfumes, enxovais, brinquedos e uma seção infantil mais completa da cidade. Capital Magazine, bairro Paulo Correia, Rua 3, número 3217, próximo à ponte. Capital Magazine, facilidade na hora de comprar e tranquilidade na hora de pagar. Ultra popular, a farmácia mais barata do Brasil. Na Ultra Popular, toda quinta-feira é dia da beleza. Quinta é dia de economizar em shampoos, cremes, perfumes e desodorantes com preços imbatíveis. Passe na Ultra Popular mais perto e garanta descontos em uma linha completa de produtos de beleza que só a farmácia mais barata do Brasil tem pra você. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Se você está planejando a sua festinha, aniversário ou ocasião especial, os docinhos e salgadinhos especiais Baixa Lamatos são a escolha perfeita. Não perca tempo. Faça agora mesmo o seu pedido pelo número 992883978. Baixa Lamatos. Satisfação garantida. Para construir melhor é Construcasa. Para reformar melhor é Construcasa. Tijolo, telhas de cimento são na Construcasa. Tintas, argamassas e revestimento. Rapidez, entrega com satisfação. Pra você que é da estrela e do coração, a solução é Construcasa. Pra construir e reformar, é Construcasa. Contato 992-94-2975. Chama no Zap. Panificadora e Comercial Popov, a melhor do Itaúna 2. Venha experimentar nossos deliciosos pães fresquinhos todos os dias. Na Panificadora Popov, você pode escolher uma grande diversidade de sabores e recheios. Aproveite também para encomendar os salgados e os discos de pizzas para a sua festa. Panificadora e Comercial Popov, na Rua 8, bairro Itaúna 2, próxima Escola Irmã Cristine. Contato 994-51-2788. Boxe Seu Lajeiro tem qualidade no atendimento e está bem localizado no Mercado Central. Proporciona o melhor do café da manhã e você também tem aquela comida caseira com cardápio diferenciado. Sucos naturais, vitaminadas, açaí bem gelado, turbinado de guaraná ralado e o menor preço. E para melhor atender, tem o Disque Boxe Seu Lajeiro 994056658 e faça o seu pedido. Horário de funcionamento das 5 às 18 horas. Aproveite e venha saborear o melhor da comida caseira que você só encontra no Boxe Seu Lajeiro, no Mercado Central. Amiga, preciso comprar uma TV na Bemol. Vamos lá? Eu só preciso comprar as fraldas do neném antes. Rapidinho, pode ser? Amiga, toda Bemol tem uma Bemol Farma. E você encontra medicamento, dermocosméticos, suplementos e até a fralda do neném, mulher. E ainda dá pra usar seu crediário Bemol ou pagar tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Ai, amiga, que maravilha. Dá até pra pegar um sorvetinho, né? Nesse calor. Compre tudo para o seu lar e para o seu bem-estar, porque agora você já sabe, toda Bemol tem uma Bemol Farma. Bemol, escolha com confiança. Comunicado. A Escola SESI Padre Francisco Lupino comunica que disponibiliza de vagas para o ensino fundamental de primeiro ao nono ano, no turno matutino ano letivo 2024. Do primeiro ao quinto ano, mensalidade R$258. Ensino fundamental, do sexto ao nono ano, mensalidade R$442. Mais informações, 994-85-5346. Escola SESI. Construindo o futuro juntos. Com um compromisso de promover a saúde e o bem-estar através de práticas esportivas em quadra, o SESI Amazonas disponibiliza a locação da quadra poliesportiva da escola. Práticas esportivas em quadra. O SESI Amazonas disponibiliza a locação da quadra poliesportiva da escola SESI Padre Francisco Lupino, localizada na rodovia Odovaldo Ferreira Novo, Dejar Vieira. Ambiente com segurança, estacionamento amplo, quadra iluminada e coberta. Para mais informações no fone 985 11 8559. Escola SESI, construindo um futuro juntos. Atenção, amigo beneficiário do INSS, aposentados e pensionistas, Amparo Social BPC, representante legal procurador. Você sabia que na MS Promotora e Loja Help você pode solicitar a sua margem de aumento de salário? Já pode ir até uma de nossas lojas ou entrar em contato pelo WhatsApp. Matriz, Rua João Meirelles 427, Francesa, 92998562663. Filial Parintins, Rua Benjamin da Silva, Centro, em frente ao Banco Bradesco, 92991187275. Help Parintins, Rua Paz de Andrade, 498, Centro, 92981109787. Filial Barreirinha, Travessa Laureano Tavares, 298, Centro, na Rua do Bradesco, 92993927512. Comprar na Casa Sony é como estar na própria casa. Bom atendimento, um ambiente agradável, amplo estacionamento. Comprar é confortável. Casa Sony. Laticínios frios e congelados. Casa Sony. Perfumaria, tudo é mais barato. Gêneros alimentícios. No varejo.

Vem para Delícias da Lu. A doutora Paula Carlotto, neurologista, está atendendo em nossa cidade na Clínica Vida. Atende consultas especializadas em dores de cabeça, epilepsia, AVC, demência, doença de Alzheimer e Parkinson, dor crônica e dificuldade com sono. Realiza os exames de eletrocefalograma e polissonografia, o exame do sono. Agende a sua consulta ou seu exame com a doutora Paula Carlotto, neurologista. Contato 995076744. Clínica Vida. Rua Jonatas Pedrosa, 433, em Parintins. Droga Amiga! Droga Amiga! É barato todo dia, eu vou na Droga Amiga, que é barato todo dia. Rapidez na entrega com melhor atendimento, aqui você vai encontrar, é o cliente em primeiro lugar. Tudo em medicamentos, cosmético e perfumaria, aqui pra toda a família. Droga Amiga, Droga Amiga, é barato todo dia, eu vou na Droga Amiga, que é barato todo dia. Droga Amiga, na Avenida Amazonas Francesa. Fones 993-93-0276 ou 993-23-4590. É só ligar. Droga Amiga. Agora você tem um restaurante com a cara de Parintins. Bulcão Bistrô, na Vila Bulcão. De quinta a segunda-feira, no almoço de 11 horas às 15 horas. E no jantar de 17 horas às 22 horas. Comidas regionais e uma programação especial no almoço e final da tarde. Confira nossa programação no Instagram, @BulcãoBistrô, ou solicite nosso cardápio promocional pelo fone 092-99131-3834. Bulcão Bistrô, o seu restaurante com a cara de Parintins. Apareceu uma oportunidade muito boa para você, mulherada de Parintins e Redondezas, para você ganhar um dinheiro extra com a venda de seu cabelo. O especialista Wesley Freire está comprando cabelo grande, natural, virgem e bonito, com uma técnica totalmente exclusiva, para você ganhar de 100 a 1.000 reais vendendo seu cabelo. Entre em contato para avaliações e venda pelo número 994-24-2553. Fale com Wesley Freire, na rua Antônio Meirelles, 4191, no Itaúna 1, na rua 1. Estamos sempre comprando cabelo e pagamos muito bem. E não esquecendo que o Wesley é especialista em louros, mega ré e colorista. Para avaliações e orçamentos, no WhatsApp 994-24-2553. O Wesley está na parada! Fábrica de gelo Idemar e Água do Mar. Produção de gelo 100 toneladas mais 100. Abastece todo o Baixo Amazonas. Atende todo tipo de comprador. Compramos o seu pescado liso e de escama. Pagamos o melhor preço. Fábrica de gelo Idemar, Rua Faria Neto e Água do Mar, na Orla da Francesa. Aguardamos por você. O Mundo dos Eletrônicos é especializado em serviços completos e manutenção de aparelho, desbloqueio de senha, acessório em geral e celulares. Tem capa, fone, pendrive, película, painel solar e TV. E ventiladores. Aceitamos todos os tipos de cartões de crédito. Mundo dos Eletrônicos, localizado no coração comercial de Parintins. Loja Mundo dos Eletrônicos, em frente à Assembleia de Deus, na Avenida Amazonas. Alfa Metro Parintins está no ritmo de final de matrículas e anuncia última chamada, curso de graduação, modalidade presencial, direito, psicologia, fisioterapia e enfermagem, modalidade semipresencial, engenharia civil, enfermagem e estética e cosmética. E vem aí novos cursos nas seguintes modalidades: biomedicina, ciências contábeis, educação física, licenciatura, nutrição, pedagogia, serviço social e tecnologia em análise e desenvolvimento de sistema. Novidades como ciência, biologia, geografia, história, letras, matemática e muito mais. Anuncia também novas turmas para cursos técnicos, farmácia, massoterapia, enfermagem e análise clínica. Matrícula R$ 59,99. Mensalidade fixa R$ 260,00, incluindo estágio. Para mais informações, mande um zap para o nosso consultor 984414190. Vem pra Fametro Parintins, a número 1. Café Gato Preto. Peça seu delivery pelo número 992089370. Temos uma grande variedade de café regional: pão com tucumã, tapioca caboquinha, farofa de charque, frito de crueira, cuscuz, sorvetes, cappuccino e uma variedade de sucos naturais. Estamos localizados na varanda do Mercado Municipal Leopoldo Neves e agora com novo ambiente na Praça Eduardo Ribeiro. Ambiente climatizado, oferecendo café, almoço, janta e petiscos. Telão para transmissão de jogos e nos finais de semana, muita música ao vivo. Funcionando de segunda a domingo, das 6 às 18 horas e das 19 às 23 horas. Fone 992089370. Café Gato Preto, qualidade e compromisso em primeiro lugar. Você sabia que a Drogan Farma entrega em toda a cidade, das 7 da manhã até meia-noite, sem cobrar taxa de entrega, inclusive para Vila Cristina e Residencial Parintins. Não perca tempo, ligue para a Drogan. Compre seus medicamentos e produtos de higiene pessoal com o melhor preço da cidade, no conforto de sua casa, no número 98529-1800. 98529-1800. Estamos na Avenida Paraíba, ao lado do Bombar. Grupo Vasconcelos Chiquinho, uma empresa forte que atua no setor de autopeças, com peças e acessórios para motos, bicicletas, carros, material de pintura e construção em geral. Autopeças Chiquinho, na Avenida Amazonas, esquina com a Paz de Andrade, centro. Contato 3533-3769. Além da autopeças, tem ferragens e os postos de gasolina em diversos pontos da cidade e o pontão na Francesa e muito mais. Grupo Chiquinho, qualidade nos produtos e serviços. Precisou de água ou gás? Disque Rápido 991-94-5196 ou 992-93-1072. Entrega na sua casa ou empresa. Grupo Vasconcelos Chiquinho, atendendo você com qualidade. Quer saber como funciona um consórcio Honda ou financiamento? Estou à sua disposição para esclarecer todas as suas dúvidas e te mostrar o melhor caminho para conquistar a sua Honda. Aqui em casa a gente só compra motos com o Fernando Marques porque nós sabemos do compromisso mesmo que ele tem com os clientes. Eu tinha muitas dúvidas e a melhor coisa que eu fiz foi falar com o Fernando Marques. O Fernando Marques é da minha confiança e eu só compro com ele. São muitos sonhos realizados e eu agradeço a confiança dos meus clientes. Entre em contato comigo, 992-36-8009 ou nas redes sociais Fernando Marques. Transparência, compromisso, respeito e sinceridade com meus clientes. É dessa forma que eu trabalho para ajudar você a conquistar a sua moto. Honda é com Fernando Marques. Na hora de fazer a manutenção da sua impressora, comprar ou recarregar o seu cartucho e toner, o endereço certo é a Paris Cartuchos e Livraria Universitária de Parintins. A Paris Cartuchos está com uma super promoção e preços imperdíveis. Confira! Recarga de cartucho preto somente R$10 e de colorido apenas R$15. Toner para impressora HP, Samsung Brother a partir de R$75 e cartucho e toner original da HP com 5% de desconto. A Paris Cartuchos recarrega o seu cartucho e toner com moderno processo de enchimento a vácuo. Você recicla seu cartucho e tem garantia e qualidade na impressão. Paris Cartuchos e Lupa, Livraria Universitária de Parintins, na Avenida Nações Unidas 3583, São José Operário. Fones 3533-3992 e 9265-9930. Parintins leva e traz. Na terra do Boi Bumbá, não tem Uber e nem 99. Seu transporte por aplicativo aqui é Parintins leva e traz. Não importa a cor, se é azul do caprichoso ou vermelho do garantido. Chegou na Ilha dos Bumbás. Baixe o aplicativo da Parintins Leva e Traz. Download disponível para Android e iOS. Parintins Leva e Traz. Seu transporte por aplicativo em Parintins. Atenção, cliente amigo! Você que é empreendedor e está precisando se regularizar junto ao Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos, a nova Ferragens Brito tem a solução para você. Trabalhamos com extintores de incêndio, placas de sinalização, fitas de demarcação e luminárias de emergência para o seu prédio ou sua embarcação. Aqui você fica em dia com suas obrigações, com segurança e proteção que o seu empreendimento merece. Não perca tempo! Vem para a Nova Ferragens Brito, no bairro de Santa Clara. Informações 99201-1738. Parintins, a maior rede de lojas de preços únicos do Brasil. Mega sorteio pra vocês, viu? Já imaginou ganhar um carro zero quilômetro? E uma lancha de alumínio? Eita! É isso mesmo, minha gente. E para concorrer, Basta comprar a partir de 5 peças e você já garante o seu cupom. Sorteio como esse, só na Parintins, tudo 18. Faça suas compras. Tudo no setor masculino, feminino, infanto juvenil, infantil. Acessórios e cama, mesa e banho pra você. A cada 5 peças, garanto o seu cupom. Valendo em todas as nossas unidades no Pará e Amazon, Parintins, tudo 18. Na rua João Melo, ao lado da Casa Mário. Você é apaixonado por esportes? A Malharia Coimbra é a sua parceira ideal. Confeccionamos uniformes esportivos de alta qualidade para todos os esportes. Seja no campo, na quadra ou na pista. Vista excelência com os uniformes da Malharia Coimbra. Malhas com alta qualidade, golas especiais, cortes diferenciados, escudos em bordados digitais e layouts com a qualidade Coimbra que você já conhece. Na compra do seu uniforme, ganhe uma bandeira de seu time. Malharia Coimbra, Rua Silva Campos 1268, Centro, próximo ao posto Caçapava. Fone 92 99457 6649, 92 99396 9365. Visite-nos hoje e equipe-se para a vitória. Loja MJ Informática disponibiliza de NoBreak, impressora Epson, Brother, monitores de todos os tamanhos, câmeras de vigilância, fones, mouses e cadeiras gamers. E ainda, toda a linha das caixas JBL original, leitores de código de barras, roteadores e muito mais. Faça-nos uma visita na rua Jonatas Pedrosa, número 575, Centro. Ou se preferir, solicite um orçamento via WhatsApp 994-72-9301. Encaminhamos para todas as cidades vizinhas. Aceita cartão de crédito em até 4 vezes sem juros, pagamentos à vista e via Pix com desconto. MJ Informática. Minuto do Agro, uma produção do Sistema CNA Senar. O Senar Amazonas, representado pela Superintendente James Alves, participou em outubro do Encontro Nacional de Superintendentes do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que reuniu as lideranças executivas das regionais de diversos estados brasileiros para definir a atuação técnica e estratégica do agro no Brasil para 2025. O evento discutiu programas prioritários, orçamentos e desafios do setor agropecuário, com foco na educação rural, assistência técnica e estratégias de fortalecimento dos sindicatos e da atividade rural. As decisões tomadas nesse encontro terão impacto direto no desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Quer saber mais? Sistemafaesenar.org.br. Minuto do Agro, uma produção do Sistema CNA Senar. A coleta seletiva domiciliar já é uma realidade em Parintins. Faça a sua parte. Armazene plástico, metal e papelão. Use saco transparente ou colorido. Identifique como coleta seletiva. Tudo deve estar limpo e sem restos de alimentos. Deixe na frente da sua residência no dia em que o caminhão da coleta passar. A coleta é feita uma vez na semana em seu bairro. Colabore com o sustento das famílias de catadores da Escalpim. Reciclar é fazer a nossa parte para uma Parintins mais sustentável. Apoio Rádio Clube de Parintins. Atenção Parintins, vem agora conhecer a loja Magazine Torra Tudo, a líder no setor de eletrodomésticos e smartphones. Já chegou em Parintins, localizada no bairro de Jardim Vieira, na estrada do Macurani, próxima distribuidora do Canela, em frente ao Triângulo. Venha solicitar o seu cartão Torra Tudo e comprar sem entrada no boleto e pagar em até 36 vezes. Solicite agora mesmo pelo telefone 99107-1663. Temos uma linha completa de imóveis, eletrodomésticos e smartphone de todas as marcas. iPhone a partir de R$ 1.599. É no Magazine Torra Tudo. Vem, vem torrar tudo com a gente. Agora em Vila Amazônia você encontra o Mercadinho Dona Lucideia, com tudo que você você precisa. Gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, material escolar, material de pesca, perfumaria, medicamentos, bebidas, ração para seus animais, ferramentas, miudezas, frios e congelados, e ainda dispomos do gelo mais gelado e o cheiro verde mais verde da vila, com entrega em domicílio. Mercadinho Dona Lucideia, situada na rua José Maia, centro de Vila Amazônia. Comprove o que estamos anunciando. O amigo de Wellington Guimarães agradece. Venha conferir as novidades de outubro na Big Lara. São milhares de ofertas arrasadoras, como TVs, lavadoras, guarda-roupas, geladeiras e muito mais. Em até 15 vezes no crediário próprio. E ainda, toda a linha de estofados, bicicletas, cama, box e muito mais. Em até 12 vezes sem juros no cartão. Aproveite e venha conferir as novidades de outubro na Big Lar Móveis. Pensando em você. Armarinho Mini Preço oferece tudo o que você precisa em material escolar, material para costura, linhas, botões, rendas, agulhas, pistolas, alicates e muito mais. Produtos para festa, descartáveis, balões de todos os tamanhos, TNT mais barato da cidade, copos acrílicos, fogos de artifícios, produtos para confeitaria, como corantes, borrifadores para glitter, glitter em pó para decoração, bailarinas, suporte para bolos, topo de bolo. Você tem a qualidade que facilita a forma de pagamento à vista ou nos cartões de débito e crédito. E no cartão Avancar. Vendemos no varejo na cidade e para as cidades vizinhas pelo fone 981-68-2877. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 14 às 19 horas e aos domingos das 8 às 12 horas. Armarinho Mini Preço, na rua Senador José Esteves, esquina com a Avenida Paraíba. Armarinho Mini Preço, faz a diferença com preços baixos. Amazonas Solar, o sol com a marca da qualidade. A Amazonas Solar é uma loja especializada em energia solar para a cidade e para o interior. Materiais de áudio, câmeras de segurança, cerca elétrica, casas inteligentes, entre outros eletrônicos. Amazonas Solar, localizada na rodovia Odovaldo Novo 5914, próximo Bar Chácara. Contato 92-991-66-0424 ou 991-30-1490. Amazonas Solar, uma empresa genuinamente parintinense. A Virosca Restaurante, você tem a comida caseira deliciosa com qualidade e um ambiente aconchegante, bem localizado na rua Getúlio Vargas, centro. Venha saborear o autêntico churrasco brasileiro. Tem um cardápio variado no self-service, marmitex, prato feito. E não deixe de conferir nossas opções de peixes. A Virosca Restaurante tem o disque entrega 993-19-2740. Pagamento à vista, Pix ou nos cartões de débito e crédito. Funciona de terça a domingo das 8 às 15 horas. A Birosca Restaurante, ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Sintonizam ZYS 369, Rádio Clube FM 100.7 MHz. A informação e a boa música no seu rádio. Parintins, Amazonas, Brasil. Rádio Clube, na frente sempre. Na frente sempre. Aumente o volume do seu rádio, porque vem aí, aqui na Clube, a próxima atração. A partir de agora, você fica ligado no programa Glauber Gonçalves. Um show de informação, sucessos musicais, prêmios e a sua participação através do número 991-39-3749. Programa Glauber Gonçalves. Faz do reino que é teu, Senhor,